E hoje nós estamos tendo a segunda parte da obra musical de Henry Purcell, King Arthur, Rei Arthur, que começou a ser apresentada no programa de ontem, e também música folclórica inglesa da Idade Média. E isso com The Delhi Concert and Choir, coro e vozes do Delhi Concert, vozes belíssimas, por sinal. Sweet nymph, come to my love, my hero and my hero.

To hang her mother.